Estas eleições, pelas suas características específicas e características gerais, não podem servir de grandes extrapolação, lá está o palavrão, portanto, de este resultado se estenderem nestas tendências para as próximas eleições. As que estão previstas como próximas, já estão previstas, são as eleições autárquicas lá para o fim de setembro do ano que vem. Mas pode haver eleições antecipadas legislativas. Eu pessoalmente acho que vai haver. Eu acho que vai haver eleições antecipadas. Aqui, em Oliveira do Hospital, o que vai condicionar o voto nas autárquicas daqui a pouco mais de um ano vai ser a onda das inaugurações que se vão abrir agora, já estão a falar nisso, não era nada que não fosse previsível. É as pessoas, nomeadamente o cabeça de lista à Câmara Municipal, aqui em Oliveira do Hospital, em Portugal, as pessoas não votam para eleger vereadoras. As pessoas nas autárquicas, 90% das pessoas votam para eleger o presidente, o resto é paisagem.